Olhei tuas fotos e notei, esse é o mais difícil. Se tu falar comigo, eu solto fogos de artifício. Eu tive invite no início, quando saímos do zero. Quase fui no cartório pra declarar que eu te quero. Eu das piadas, então se pagou. Faço palhaçada porque era um espetáculo. Eu vi que com ela o charme anda. Sacar meu apelido, gato, então vem ser minha charmanda. Olhei, nem sei como eu me visto. Só em você eu invisto. Quero entrar no seu mundo, menina, concede o visto. Hey, jogou uns verde e ficou vermelha logo após. Acho que é lá. Tá querendo colorir as coisas entre já nós. Que ela aceitou, não tem outro. Chiclete na boca, chiclete na boca. Já que ela aceitou, não tem outro. Chiclete na boca, chiclete na boca. Ansioso demais. Fique calmo, rapaz. Seja só você e só faz. Primeiro encontro. Fiz alguns planos voando baixo. E eu acho que não me acho. Te encontro e me identifico pronto. Enquanto eu não me encaixo, fico olhando seus cachos. Olha minha cara de tacho, perto de ti fico tonto. Não queria ser atirado como o Rambo, mas fiz um rango e quero sua companhia. Se tu gosta de fetiche, deixo você ser xerife e virar estrela da minha companhia. O vinho já tá na taça, pica. Se tu acha que tá massa, fica. Vem e passa a dica enquanto incenso pacifica. Depois das preliminares, sim, você classifica. Lá me cita enquanto se cita. Moça sucinta, mata o prazer logo pra se suscita. Tirou minha cinta, me fez de assento. Subiu no salto, cara de santa. Grudei, não solto, tomei de assalto. Já que ela aceitou, não tem outro. Chiclete na boca, chiclete na boca. Já que ela aceitou, não tem outro. Chiclete na boca, chiclete na boca. Ansioso demais. Fique calmo, rapaz. Seja só você e só faz. Primeiro encontro. Tá com o pai, ela tava ali. Loira linda de olhos claros, sem panos caros. Nem tava nos meus planos claros. Nem precisou disparo no cupido, na boa. Hoje eu só quero viver o plural da primeira pessoa. Que eu nem sei chegar nela, ela me deixa tímido. E eu me aproximei, mas fiquei calado igual um mímico. Esperando que entre nós rolasse algo químico. Mas ela deve tá me olhando e pensando só químico. Não, não, não, sou desses gata, não fica brava. Você é paradoxal, me inspira e deixa sem palavras. Foi no primeiro encontro, a primeira vista. E na primeira vez que eu te vi, eu percebi, meu bem, que você pra mim é igual o piano do Stevie Wonder. Quando eu te toco, não enxergo mais ninguém. E quando eu te beijei, passei a acreditar em céu. Ela é tudo que eu pedi, valeu Papai Noel. Eu tenho 27, você 22, mas com você quero mais 20, se é que me entende. Então, vamos fazer essa conta e me responda depois. Se daqui pra frente vai ser a gente pra sempre. Que ela aceitou, não tem outro. Chiclete na boca, chiclete na boca. Já que ela aceitou, não tem outro. Chiclete na boca, chiclete na boca. Ansioso demais. Fique calmo, rapaz. Seja só você e só faz. Primeiro encontro. Tá com o pai.